cada um faz a sua. Todo mundo à procura das notas, já sabem como é a rua. Drogas, bebidas, shotas, armas, carros, motos, pratas, brilham à luz da lua. A vagabunda quer tudo e consegue, basta que se esfregue um pouco no pau e depois se quinua. Viciados em busca do troco, movidos pela sensação e a precisão de fumar mais um pouco. É crua a realidade daqui, a socialite assiste as notícias apreciando um daiquiri e flutua após cheirar cocaína. Seu marido nunca tá em casa e a empregada negra cuida da sua menina. Vidro blindado te protege de ser baleado, na neurose o moleque acende mais um baseado. É mais fácil pegar o atalho, que se foda, fazer fita é mais fácil do que arrumar um trabalho. Eu entendo o vício, a propaganda te oferece o que não pode ter se não for Maurício. Te coloca no topo de um edifício pronto pra se jogar, pois te fizeram achar que a vida é difícil. É como um míssil, sabota, eu sei. Queria apenas ser um bom homem, me desculpe, falhei. Rotas sem notas no bolso, ouçam as notas da melodia que vem do calabouço. Vou pelas rotas, minhas botas cada vez mais pesadas, é o peso diário da caminhada. Rotas sem notas no bolso, ouçam as notas da melodia que vem do calabouço. Vou pelas rotas, minhas botas cada vez mais pesadas, é o peso diário da caminhada. Atualmente eu tô meio doido, confesso. São vários monstros pra me atormentar, mas vejo um progresso. Mas esse é o processo de luta, vamos embora, é nossa vez. Tentando manter a lucidez nessa vida de disputa, sem medalha, sem honra, sem méritos, apenas batalhas. Mas nem tudo é só espinho, equipe ou baixas rosas não falam, e sozinho suas palavras se calam. E assim tá em grupo é necessário. Eu sei que eu sou eu, mas o meu eu são vários. Meu tesouro é o compromisso, o esforço. Bronze, prata e ouro, não é pra isso que torço. E vejo nisso reforço pra falar das conquistas e objetivos que se voltam para o coletivo e para além das medalhas na rota de todos vivos. Pra isso disse Karl Marx, trabalhadores univos. Rotas sem notas no bolso, ouçam as notas da melodia que vem do calabouço. Vou pelas rotas, minhas botas cada vez mais pesadas, é o peso diário da caminhada. Rotas sem notas no bolso, ouçam as notas da melodia que vem do calabouço. Vou pelas rotas, minhas botas cada vez mais pesadas, é o peso diário da caminhada. Turistas pensam que é um zoológico, lógico que a rua abala o psicológico. Lixos pelo chão, nada ecológico, sistema imunológico mais forte, respirando o ar tóxico. Pra mim tudo o que acontece é um sinal do final, nem cardenal cura a loucura, esquece a vida normal. Enlouquece o homem que se entristece com a triste real, assim cresce a semente do mal. Muitos falam demais, muita ideia furada, assembleia lotada, mel na colmeia de quem quer sempre mais. Na moral, que se dane, não passam de imbecis, fantasiados de MCs em pane. Pânico na zona sul, na leste, norte, oeste, ABCD, não é teste, pega o colete e veste. Não é brincadeira, uma mulher mata afogada o próprio filho recém-nascido. Na banheira, tudo perdido, as rotas não levam nenhum lugar. Tô fudido, não sei nadar, vou me afogar. Salva vidas, vidas pra salvar é o de menos. O noia vende a boia e grita, não tememos o mar. Não seremos aqueles que temem, não tremeremos. É preciso bem mais que um simples olhar. Minha voz na tua sombra.